chorar. A gente não era assim. Não era assim. Sofrer

Humility, not anger.

verdade do que a mentira. Pra quê?